Fascismo nunca mais! Fascista Abril sempre! Muito pacífica, né? Fascismo nunca mais! Fascista! Fascistas! Não passarão! Fascistas! Fascistas! Não passarão! Fascistas! Fascistas! Chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! A nossa luta! É todo dia! Contra o racismo e a xenofobia! Fascistas! Fascistas! Chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Fascistas! Fascistas! Chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Fascistas! Fascistas! Chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Fascistas! Fascistas! Chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Fascistas! Fascistas! Chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Fascistas! Fascistas! Chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Fascistas! Fascistas! Chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! É urgente sair à rua e mostrar a nossa força para exigir propostas e ações significativas, concretas e eficazes para combater o racismo estrutural e institucional patente na sociedade portuguesa. É urgente que nos próximos dias todas as forças políticas democráticas assumam publicamente compromissos muito claros para combater o racismo, a xenofobia e a islamofobia que afetam diretamente a vida das pessoas racializadas e comunidades imigrantes, sempre mais vulneráveis no que respeita ao acesso a direitos básicos, como habitação, saúde, educação, transportes, justiça, cultura e informação. É urgente dar um sinal inequívoco e público de que recusamos conviver em Portugal com organizações políticas e sociais da extrema-direita, racistas, xenófobas e xenofóbicas. E essas mesmas são inaceitáveis, antidemocráticas, ilegais, porque contrárias à Constituição da República Portuguesa e ao artigo 240 do Código Penal. Queremos manifestar a nossa total solidariedade com as vítimas de crimes motivados por ódio em Portugal. A negação da realidade, a inércia sistemática e omissão de assunção de responsabilidades que temos testemunhado ao longo de décadas por parte das entidades com atribuições para zelar pela defesa do Estado de Direito, são um terreno fértil para a impunidade dos atos de racismo e de xenofobia. Não é estranho, por isso, observar que estes têm vindo a aumentar. Assim, nos dizem os relatórios emitidos pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial pelo Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação Racial, pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Pessoas de Ascendência Africana e pela Comissária do Conselho da Europa para Direitos Humanos. O Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo enviou no passado dia 27 de janeiro uma carta aberta a várias entidades públicas pedindo que impedissem uma marcha de movimentos de extrema direita que se diz contra a islamização da Europa, prevista para o passado dia 3 de fevereiro, marcado pelo discurso de ódio contra as comunidades imigrantes, que é um crime previsto e punido no Código Penal Português. A carta com 8.474 assinaturas não obteve resposta nenhuma das entidades destinatárias, revelando um desprezo total pelo apelo feito, abrindo caminho para a prática de crimes pelas ruas de Lisboa, testemunhados por um país inteiro, sem que as autoridades fizessem cumprir a lei. Sairemos à rua para mostrar que nós saímos às ruas, para mostrar que não nos conformamos com a indiferença, a inércia e o desrespeito pelas conquistas do 25 de abril, de tantas pessoas que deram sua vida para deixarmos para trás a ditadura de extrema-direita que a extrema-direita quer recuperar. A liberdade e a igualdade são valores que nos movem na defesa da democracia. O silêncio das instituições é cúmplice. Não acompanharemos nem o legitimaremos. A luta contra o racismo, a xenofobia e o fascismo faz-se aqui e agora, nas escolas, nas ruas, nas pequenas e grandes ações e nas urnas. No próximo dia 10 de março, vamos votar contra o racismo, a xenofobia, o fascismo, o discurso de ódio da extrema-direita. Vamos mostrar a nossa força, a força da democracia, porque juntos somos muito mais fortes. Obrigado. É sua luta, é todo dia, contra o racismo e a xenofobia. Islam should be out of Europe, and our enemies are here in Europe, and Portugal is only for the Portuguese people. So this is a quite racist remark which I have faced, and what we are here today gathered is against the racism. What we want is all people from all the places, whether it is from Brazil or from India, from Pakistan, from Europe, Ukraine, America, white, brown, black, all people are equal, and we are here against the racist people. This is a mission which we are taking forward. This will not stop, this will get double, and those people which are writing here on the walls against the Islam, against the people, against our community, this is a clear message to them that we will not stop, we will get double. In fact, we are people who come from the desert. We have been living in 50 degrees, 60 degrees. This is writing on the walls will not do anything to us. It's a clear message. Really happy to see people gathered here from different cultures, from different places. All we want is equality. No racism and end racism. Here in Portugal, we start from Braga, end racism. Thank you. For the march, the incident that happened against Islam and everything like that. And we're not talking about only Islam. There's Christianity, there's Hinduism, there's Judaism, there's racism against everyone. And this is a global issue that we need to put a stop on. Together we can make a world, we can build a strong army that stands against, that we are not going to tolerate any racism against any of them. Thank you. And we can't miss out Palestine again. They're facing ethnic cleansing, genocide is going on. We're standing here, they're killing people there, and no one's stopping them. They're just like big monsters that they're taking over everyone. It's them first, then it's us. And we need to stop them. Enough is enough. We need to bring our leaders to stop this nonsense, because we are not tolerating it anymore. Together we can build a world where not anyone is judged by their colors, their races, their nationality, their religion, anything. Because racism is a very big issue, a global issue. I have said that it needs to stop, and we will work on it. And I hope that there's no next time we're coming here together. But I hope our community, our people from Pakistan, India, everyone, I'll mainly target them because I belong from them, and they should have come out today. But where, as you can see, it's us and some of my dear friends here. And we can't forget our Brazilians, our Mozambique, from different regions, different countries. Sorry if I'm missing out any of them. But yes, this is my call, and there should be a stop to racism, and we will try our best, and we will support everyone who will stand for our cause. And not to mention that we all know how warm welcoming our Portuguese people to everyone. Their love and support, their kindness to everyone is well known around the world, and that some people, they think they can come between our bound, between us, and that's not possible. Because we will fight them, they're being hypocrites and coming in between us, and we're not going to let that happen. Because we're brothers, and we'll stay brothers in the end. Thank you very much. vai ter mais uma intervenção. E aí eu vou pedir já para os partidos políticos que queiram se pronunciar para vir aqui avisar a gente. Por favor. Falar para me evidenciar. Falo daquilo que me salta à vida de dentro para fora. Fui ao Fers em Timori e sofri terrivelmente por me pôr ao lado de um povo que sofria tanto, que era tão esmagado. Vi muitas vezes seres velhinhos com uma corda atada ao pescoço aos 13 e aos 4, o que dava piada ao chefe do posto vê-los nessa situação. Ali, a cair de fome, havia 60 a 70% de tuberculose em Timor. Havia muito, digamos, frequentemente, reuniões com a bandeira içada. Eu não vou falar sobre a bandeira, mas vocês já sabem que pronunciar sobre a bandeira quanto é que pode apanhar de prisão. Não vou dizer isso, mas digo depois particularmente se quiserem. Içada a bandeira, formatura de populações, e depois era até aqui ir-se trabalhar para Malay e tal. Malay era branco. Até aqui trabalhar para tal. Escravatura autêntica. Isto em 65, 67. Ou seja, quando já tinha sido publicado o Código do Trabalho Rural, por Adriano Moreira e Salazar, a proibir para impactar a Europa, porque aquilo era uma escravatura plena. Como dizem todos os historiadores, Moçambique, Angola, etc. Mas não meteram no Código do Trabalho Rural Timor, porque era uma terra muito distante e queriam continuar com a escravatura. Eu vi diariamente, era espancar como quem escampando com a cobra. E depois começaram a ter medo de mim, como alferes, porque a companhia era nativa e começaram-me todos a chamar Malay Timori. Alferes Timori. E eles começaram a ter medo, os capitães. Eu tive um alto de morador contra mim, mas não é nisso que eu vou falar. Sou um homem que publiquei muitos livros sobre esta história. E ai deste povo, se não quiser saber o que foi o seu passado e o que são as suas raízes atuais. A escravatura existiu até à Convenção de Genebra, 1890. Portanto, até quase à nossa altura, em relação à história. Quando vinham os cruzados e juntavam-se ali em Lisboa, esse malandro, bom dizer malandro, Afonso Henriques, que comprou a independência ao Papa, porque ainda hoje não sabem, paga-se um tributo por isso, por ter conseguido a independência. Ele foi ao castelo de Lisboa e apareceu às muralhas um bispo católico, as muralhas dos islãos, e disse assim: vocês vêm aqui fazer o quê? Aqui os árabes tratam-nos corretamente, os católicos têm as suas igrejas e os judeus têm as suas sinagogas. Que os espanhóis mataram à volta de 45 milhões de ameríndios. Havia cães treinados para matar, eram os mastins, os portugueses, cães. Há uma carta que foi descoberta agora do rei de Mombasa, escrita ao rei de Melinde, está descoberta, os senhores conhecem, que diz: quem não fugiu, criança ou mulher grávida, foi tudo morto. No segundo cerco de Deus, uma civilização tão adiantada, não deixaram a única criança viva, nem uma mulher grávida viva. Tomaram conta de tudo, eles que não tinham nenhum poder perante aquele império medonho. Tomaram conta de tudo em meio dos edanos, porque todos não tinham nenhum pedido. Libertem-nos desses sanguinários. Até Timor, onde eu estive, tenho documentos três ou quatro documentos que escreveram aos outros para os libertarem. O que interessa é o arrependimento, é mudar de caminho. Temos que ir ao encontro da África, daqueles povos que têm realizado, e recebê-los e acolhê-los, porque o mundo é de todos. Meus amigos.